Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 18. Fale-me mais sobre as civilizações e os seres muito evoluídos. Eles compartilham. E nós compartilhamos. Não, eles compartilham tudo com todos. Nenhum ser deixa de compartilhar. Todos os recursos naturais de seu mundo, de seu meio ambiente, dividem-se equitativamente e se distribuem entre todos. Não se considera que uma nação ou um grupo ou uma cultura possui um recurso natural, simplesmente porque ocupa o lugar físico onde esse recurso se encontra, ou planeta. Ou planetas que um grupo de espécies chama lar, se entende? Que pertence a todos, a todas as espécies desse sistema. Na verdade, entende-se que o planeta ou grupo de planetas em si é um sistema. Se considera como um sistema total, não como um punhado de partes pequenas ou elementos, quaisquer dos quais podem eliminar-se, dizimar-se ou erradicar-se sem danos ao sistema em si, ou ecossistema, como nós o chamamos. Bom, é maior que isso. Não é só a ecologia, que é a relação dos recursos naturais do planeta com os habitantes de dito planeta, mas também a relação dos habitantes com eles mesmos, mutuamente, e com o meio ambiente. É a relação de todas as espécies de vida ou sistema de espécies. Eu gosto dessa palavra. É uma boa palavra. Porque do que falamos é maior que o ecossistema. É na verdade o sistema de espécies, ou o que seu Buckminster Fuller chamou noosfera. Eu gosto mais do nome de sistema de espécies. É mais fácil de compreender. Sempre me perguntei o que significava noosfera, o Buck também gosta de sua palavra. Não se liga a algo. Sempre é do que mais simplificava ou facilitava as coisas. Está falando agora com o Buckminster Fuller? Converteu este diálogo em uma sessão espírita? Digamos que tenho motivo para saber que a essência que se identificou a si mesmo como Buckminster Fuller gosta de seu novo nome. Isso é maravilhoso. É excelente, saiba isso. É, estou de acordo. Então, nas culturas muito evoluídas é o sistema de espécies é o que importa. Sim, isso não quer dizer que os seres individuais não importem, a não ser justamente o contrário, o fato de que os seres individuais importam se reflete no fato de que esse efeito sobre o sistema de espécies é muito maior quando se considera qualquer decisão. Entende-se que o sistema de espécies apoia toda a vida, e a cada ser no máximo nível, portanto, não fazer nada que possa danificar o sistema de espécies é uma afirmação de que cada ser individual é importante. Não só os seres individuais com status, influência ou dinheiro. Todos os seres, e todas as espécies do sistema. Como pode funcionar isso? Como pode ser possível isso em nosso planeta? Os desejos e as necessidades de algumas espécies têm que subordinar-se aos desejos e as necessidades de outros, ou não poderíamos experimentar a vida como a conhecemos. Estão aproximando-se perigosamente ao tempo quando não poderão experimentar a vida como a conhecem, precisamente porque insistiram em subordinar as necessidades da maior parte das espécies aos desejos de só uma. A espécie humana. Sim, e nem sequer a todos os membros dessa espécie, a não ser alguns. Nem sequer ao número maior. Que poderia ter alguma lógica a não ser menor. Aos mais ricos e poderosos. Você que disse. Aqui vamos de novo, outro sermão contra os ricos e os bem-sucedidos. Pelo contrário. Sua civilização não merece sermão, não mais que uma sala cheia de crianças mereça. Os seres humanos farão o que estão fazendo? A si mesmos mutuamente? Até que compreendam que já não é para seu maior interesse. Nenhuma quantidade de sermões mudará isso. Se os sermões mudassem as coisas, suas religiões teriam sido muito mais efetivas há muito tempo. Vá! Vá! Hoje está atacando a todos, não é mesmo? Não estou fazendo nada disso. Estas simples observações te afligem. Então, observa, para saber por quê. Ambos sabemos isto. A verdade frequentemente torna-se incômoda. Entretanto, este livro chegou para levar a verdade, ao igual a outros que inspirei, assim como filmes e programas de televisão. Não estou segura de querer incentivar as pessoas para que assistam televisão. Para bem ou para mal, a televisão é na atualidade a fogueira de sua sociedade. Não é o meio que os está levando em direções que dizem não desejam seguir, são as mensagens que permitem que se transmitam por esse meio. Não censurem o meio. Podem utilizá-lo um dia para enviar uma mensagem diferente. Me permita retroceder, se puder, posso voltar para minha pergunta original. Ainda desejo saber como um sistema de espécies pode funcionar com as necessidades de todas as espécies no sistema tratadas de igual maneira. Todas as necessidades se tratam de igual maneira, mas as necessidades em si não são iguais. É uma questão de proporção, de equilíbrio. Os seres muito evoluídos compreendem plenamente que todas as coisas viventes dentro do que escolhemos aqui chamar sistema de espécies têm necessidades que devem satisfazer-se, se as formas físicas que criarem e mantêm o sistema vão sobreviver. Entendem também que nem todas estas necessidades são as mesmas ou iguais em termos de demandas que fazem ao sistema. Vamos utilizar seu próprio sistema de espécies como exemplo. De acordo, vamos utilizar as duas espécies viventes, que vocês chamam árvores, e seres humanos. Estou contigo. É evidente que as árvores não requerem tanto manutenção cotidiana como os seres humanos. Portanto, suas necessidades não são iguais. Não obstante, estão interrelacionados. Isto é, uma espécie depende da outra. Devem prestar tanta atenção às necessidades das árvores, como às necessidades dos seres humanos, mas as necessidades em si são tão grandes. Entretanto, se ignorarem as necessidades de uma espécie de coisas viventes, fazendo a seu próprio risco, o livro que antes mencionei tem importância crítica. Telestials of Ancient Sunlit. Descreve tudo isto em forma magnífica. Diz que as árvores consomem o dióxido de carbono de sua atmosfera, utilizando a porção de carbono deste gás atmosférico para formar carboidratos, isto é, para crescer. Quase tudo o que compõe uma planta, incluindo a raiz, o caule, as folhas, e inclusive os frutos que dá a árvore, são carboidratos. Enquanto isso, a árvore libera a porção de oxigênio deste gás. É o desperdício da árvore. Por outra parte, os seres humanos necessitam o oxigênio para sobreviver. Sem árvores que convertessem o dióxido de carbono, que abunda em sua atmosfera em oxigênio, que não abunda, vocês, como espécie, não poderiam sobreviver. À sua vez, vocês liberam, exalam, dióxido de carbono que a árvore necessita para sobreviver. Vê o equilíbrio? É óbvio. É engenhoso. Obrigado. Agora, por favor, parem de destruí-lo. Oh, vamos. Plantamos 2 árvores por cada árvore que cortamos. Sim, e só serão necessários 300 anos, para que estas árvores cresçam com a fortaleza e tamanho que lhes permitirá produzir tanto oxigênio como as velhas árvores que estão destruindo. A planta fabricante de oxigênio, que vocês chamam de floresta tropical do Amazonas, pode substituir-se em sua capacidade para equilibrar a atmosfera de seu planeta em, digamos, 2.000 ou 3.000 anos. Não se preocupem. Estão devastando milhares de hectares a cada ano, mas não se preocupem, por quê? Porque estamos fazendo isso. Limpam a terra para poder criar o gado para matá-lo, e alimentar-se. Diz-se que criar ganho produz mais ganhos para as pessoas pobres na selva, portanto, proclama-se que tudo isto é para fazer produtiva a terra. Nas civilizações muito evoluídas, não se considera produtivo erodir o sistema de espécies, a não ser destrutivo. Os seres muito evoluídos encontraram uma forma para equilibrar as necessidades totais do sistema de espécies. Escolheram fazer isto em lugar de satisfazer os desejos de uma porção pequena do sistema, porque compreendem que nenhuma espécie dentro do sistema pode sobreviver, se o sistema em si se destrói. Isso parece muito óbvio. Isso parece extremamente óbvio. O óbvio disto pode ser inclusive mais doloroso na Terra em anos futuros, se sua chamada espécie dominante não acordar. Compreendo-o. Compreendo-o bem. Desejo fazer algo a respeito, mas me sinto impotente. Às vezes me sinto muito impotente. O que posso fazer para obter uma mudança? Não há nada que tenha que fazer, mas há muito que pode ser. Me ajude com isto. Os seres humanos tentaram solucionar os problemas no nível de fazer durante muito tempo, sem muito êxito. Isto é porque a verdadeira mudança sempre se efetua no nível de ser, não no de fazer. De acordo, fizeram alguns descobrimentos, e avançaram suas tecnologias, e, portanto, de algum jeito, facilitaram suas vidas, mas não está claro se melhoraram. Nos assuntos maiores do princípio, obtiveram um progresso muito lento. Estão enfrentando muitos dos mesmos problemas de princípio que enfrentaram durante séculos em seu planeta. Sua ideia de que a Terra existe para a exploração da espécie dominante é um bom exemplo. É evidente que não trocarão o que estão fazendo, até que troquem como estão sendo. Tem que trocar sua ideia a respeito de quem são em relação com seu meio ambiente, e tudo o que há nele, antes de que possam agir de forma diferente, é uma questão de consciência. Tem que aumentar sua consciência, antes de poder mudar a consciência. Como podemos fazer isso? Já não fiquem calados a respeito a tudo isto. Falem. Façam um alvoroço. Tratem os temas. Inclusive, podem criar uma consciência coletiva. Por exemplo, só sobre um tema, por que não colher maconha para utilizá-la para fabricar papel? Tem ideia de quantas árvores se necessitam só para proporcionar a seu mundo os periódicos cotidianos? Isso, sem mencionar os copos de cartão, os cartões para empacotamento, e as toalhas de papel. A maconha pode colher-se sem muito gasto, com facilidade, e utilizar-se não só para fabricar papel, mas também as cordas mais fortes, e roupa mais duradoura, e, inclusive, alguns dos remédios mais efetivos que seu planeta pode proporcionar. Na verdade, a maconha da Índia pode ser semeada sem muito custo, e colher-se com muita facilidade. Tem tantos usos maravilhosos, que muitos são contra. Muitas pessoas perderiam muito ao permitir que o mundo utilizasse esta planta singela, que pode crescer quase em qualquer parte. Este é um só exemplo de como a avareza substitui ao sentido comum na conduta dos assuntos humanos. Dá este livro a todas as pessoas que conheça. Não só para que obtenham isto, mas também todo o resto que o livro tem que dizer. Ainda há muito mais. Só dá volta à página, sim, mas começo a me sentir deprimido, como muitas pessoas disseram que se sentiram depois de ler o livro 2. Falaremos muito mais a respeito de como estamos destruindo aqui as coisas, e as arruinando. Porque não estou seguro de estar preparado para isto. Está preparado para ser inspirado? Está preparado para ser entusiasmado? Porque ao aprender e explorar o que outras civilizações avançadas, estão fazendo, deve se inspirar e se entusiasmar. Pensa nas possibilidades. Pensa nas oportunidades. Pensa nos amanhãs dourados que estão muito perto. Se despertarmos, despertarão. Estão despertando, o paradigma está mudando, o mundo está mudando. Está acontecendo justamente ante seus olhos. Este livro é parte disso. Você é parte disso. Recorda que estão na habitação para sanar a habitação. Estão no espaço para sanar o espaço. Não há outro motivo para que estejam aqui. Não te dê por vencido. Não te dê por vencido. A maior aventura acaba de começar. De acordo. Escolho ser inspirado pelo exemplo e a sabedoria dos seres muito evoluídos, não me sentir desalentado por isso. Bem, essa é a escolha sábia, dado onde dizem que desejam chegar como espécie. Pode recordar muitas coisas ao observar a estes seres. Os seres muito evoluídos vivem em unidade, e com um sentido profundo de inter-relação. Seus comportamentos os criam, seus pensamentos respaldados, o que vocês chamariam os princípios guia básicos de sua sociedade. Os comportamentos de vocês os criam também seus pensamentos respaldados ou os princípios guia básicos de sua sociedade. Quais são os princípios guia básicos de uma sociedade dos seres muito evoluídos? Seu primeiro princípio guia é: todos somos um. Cada decisão, cada escolha, tudo o que vocês chamariam moral e ética se apoia neste princípio. O segundo princípio guia é: tudo na unidade está interrelacionado. Baixo este princípio, nenhum membro de uma espécie poderia tirar ou tiraria algo a outro simplesmente porque ele o teve primeiro, ou porque é sua posse, ou porque escasseia. A dependência mútua de todas as coisas viventes no sistema de espécies se reconhece e se respeita. As necessidades relativas de cada espécie de organismos viventes dentro do sistema sempre se conservam em equilíbrio, porque sempre lhes têm em mente. O segundo princípio guia significa que não existe a propriedade pessoal. Não como vocês a compreendem, um dos seres muito evoluídos experimenta a propriedade pessoal no sentido de ter responsabilidade pessoal por tudo o que está a seu cuidado. A palavra mais próxima, em sua linguagem, para descrever o que sente um ser muito evoluído em relação ao que vocês chamariam uma posse valiosa é administração. Um ser muito evoluído é um administrador, não um dono. A palavra possuir e seu conceito detrás desta não são parte da cultura dos seres muito evoluídos. Não existe a posse no sentido de algo que é um pertence pessoal. Os seres muito evoluídos não possuem, os seres muito evoluídos acariciam. Isto é, abraçam, amam, e se interessam pelas coisas, mas não as possuem. Os seres humanos possuem, os seres muito evoluídos acariciam, em sua linguagem, assim é como poderia descrever a diferença. Ao princípio de sua história, os seres humanos sentiram que tinham o direito de possuir pessoalmente tudo sobre o que punham suas mãos. Isto incluía esposas, e filhos, a terra, e a riqueza da terra. A matéria, e toda a matéria que sua matéria podia lhes proporcionar era também deles. Grande parte desta crença ainda se considera como verdadeira na atualidade na sociedade humana. Os humanos se obcecaram com este conceito da propriedade. Os seres muito evoluídos que observaram isto de longe ou chamaram sua obsessão de posse, agora, como já evoluíram, compreendem cada vez melhor que real, e verdadeiramente não podem possuir nada, muito menos a seus cônjuges, e a seus filhos. Muitos de vocês ainda se aferram à noção de que podem possuir a terra, e tudo o que há nela, embaixo, e sobre ela. Sim, inclusive falam dos direitos sobre o ar. Os seres muito evoluídos do universo, pelo contrário, compreendem plenamente que o planeta físico sob seus pés não é algo que possa ser possuído por nenhum deles, embora a um ser muito evoluído individual pode conceder-se-o através de mecanismos de sua sociedade, uma parcela de terra, pode permitir-se ou pedir-se o que transmita a administração a seu filho, este aos seus. Entretanto, se em qualquer momento, ele ou seu filho demonstram ser maus administradores da terra, esta já não continua sob seu cuidado. Uau! Se esse fosse o princípio guia que, a metade das indústrias do mundo teriam que ceder sua propriedade, e o ecossistema do mundo melhoraria muito da noite para o dia. Como vê, em uma cultura muito evoluída, a uma corporação, como vocês a chamam, nunca lhe permitiria saquear a terra para obter um ganho, porque com claridade se veria que a qualidade das vidas de cada pessoa que possui ou trabalha para a corporação está resultando irrevogavelmente danificada. Que ganho há nisso? O dano possivelmente não se notaria em muitos anos, enquanto que os benefícios se notam aqui, neste momento, portanto, isso se chamaria ganho a curto prazo, e perdas a longo prazo. A quem lhe importa uma perda a longo prazo, se não vai estar ali para experimentá-la? Aos seres muito evoluídos lhes importa. Por isso, eles vivem muito mais tempo. Quanto tempo mais? Muito tempo mais. Em algumas sociedades dos seres muito evoluídos, os seres vivem eternamente ou enquanto escolham permanecer em forma corporal. Portanto, nas sociedades dos seres muito evoluídos, os seres individuais geralmente estão presentes para experimentar as consequências a longo prazo de suas ações. Como conseguem permanecer vivos tanto tempo? É óbvio, nunca deixam de estar vivos, não mais que vocês, mas sei ao que se refere. Refere-se com o corpo. Sim. Como conseguem permanecer com seus corpos tanto tempo, por que é possível isto? Primeiro, porque não poluem seu ar, sua água, e sua terra. Não põem substâncias químicas na terra, por exemplo, que depois as absorvem as plantas, e os animais, e chegam a seu corpo mediante o consumo dessas plantas, e animais. Um ser muito evoluído nunca consumirá um animal, muito menos encheria com substâncias químicas a terra, e as plantas que come o animal, para logo encher o animal com substâncias químicas, e logo consumi-lo. Um ser muito evoluído consideraria corretamente que tal prática é suicida. Portanto, os seres muito evoluídos não poluem seu meio ambiente, sua atmosfera, e seus próprios corpos corporais, como o fazem os seres humanos. Seus corpos são criações magníficas, feitos para durar imensamente mais que o que vocês lhe permitem durar. Os seres muito evoluídos apresentam também comportamentos psicológicos que prolongam sua vida de igual maneira. Como quais, um ser muito evoluído nunca se preocupa? Nunca compreenderia o conceito humano de preocupação ou estresse? Um ser muito evoluído tampouco odeia ou sente ira ou ciúmes ou pânico. Portanto, o ser muito evoluído não produz reações bioquímicas dentro de seu próprio corpo que o desgastem e o destruam. Um ser muito evoluído chama isto comer-se a si mesmo, e tão logo se consumiria outro ser corporal. Como os seres muito evoluídos controlam isso? São humanamente capazes de tal controle sobre as emoções? Primeiro, um ser muito evoluído compreende que todas as coisas são perfeitas, que há um processo no universo que funciona, e que tudo o que tem que fazer é não interferir com este. Portanto, um ser muito evoluído nunca se preocupa, porque compreende o processo. Para responder à sua segunda pergunta, sim, os seres humanos têm este controle, embora alguns não acreditam o ter, e outros, simplesmente, não escolhem exercitá-lo. Os poucos que fazem um esforço, vivem muito mais tempo, caso que as substâncias químicas e os venenos atmosféricos não os tenham matado, e caso também que não se envenenaram voluntariamente de outras maneiras. Espera um minuto. Envenenamos-nos voluntariamente? Sim, alguns de vocês. Como? Como eu disse, como envenenos. Alguns de vocês bebem venenos. Alguns de vocês, inclusive, fumam venenos. Para um ser muito evoluído, esses comportamentos são incompreensíveis. Não podem imaginar por que deliberadamente introduzem em seus corpos substâncias que sabem que não lhes fazem nenhum bem. Bem, nós procuramos comer, beber e fumar certas coisas prazerosamente. Um ser muito evoluído procura viver no corpo prazerosamente, e não pode imaginar fazer algo que sabe antecipadamente que poderia limitar ou terminar isso ou que o faça sofrer. Alguns de nós não acreditam que comer carne vermelha em quantidade, beber álcool ou fumar plantas limitará ou terminará com nossas vidas ou as fará dolorosas. Então, suas habilidades de observação são muito más. Necessitam ajuizar-se. Um ser muito evoluído sugeriria que simplesmente olhassem a seu redor. Sim, bem, o que mais pode me dizer sobre como é a vida nas sociedades muito evoluídas do universo? Não existe a vergonha. Não existe a vergonha. Nem algo como culpa. O que acontece quando um ser demonstra ser o mau administrador da Terra? Disse que lhe tiram a Terra. Acaso isso não significa que o julgaram e o tornaram culpado? Não. Significa que o observaram e encontraram incapacidade. Nas culturas muito evoluídas, aos seres nunca pediriam a alguém que fizessem algo que demonstrasse falta de habilidade para fazê-lo. E se eles ainda desejassem fazê-lo? Não desejariam fazê-lo, por que não? Sua própria falta de habilidade demonstrada eliminaria seu desejo. Este é um resultado natural de sua compreensão de que sua falta de habilidade para fazer uma coisa particular poderia potencialmente machucar a outro. Nunca fariam isto, porque danificar ao outro é danificar ao eu, e eles sabem. Então, é a autopreservação que dirige a experiência. Igual a na Terra. Certamente. A única coisa que é diferente é a sua definição do eu. Um ser humano define o eu muito estreitamente. Vocês falam de seu eu, de sua família, de sua comunidade. Um ser muito evoluído define o eu de maneira muito diferente. Fala do eu, da família, da comunidade. Como se fosse só um. Só há um. Esse é o ponto principal. Compreendo. Portanto, em uma cultura muito evoluída, um ser, por exemplo, nunca insistiria em criar a seus filhos, se esse ser se demonstrasse constantemente a si mesmo sua própria falta de habilidade para fazê-lo. Por esse motivo, nas culturas extremamente evoluídas, jovens não criam as crianças. Os filhos são entregues às pessoas mais velhas para que os eduquem. Isto não significa que os recém-nascidos são separados daqueles que lhes deram a vida, que são tirados dos braços, e são entregues a pessoas estranhas para que os criem. Não é assim. Nestas culturas, as pessoas mais velhas vivem perto dos jovens. Não lhes aparta para que vivam por sua conta. Não lhes ignora nem lhes deixa para que encontrem seus destinos finais. Lhes honra, lhes respeita, e lhes mantém perto, como parte de uma comunidade amorosa, carinhosa, e vibrante. Quando chega um recém-nascido, as pessoas mais velhas estão ali, muito no fundo do coração dessa comunidade, e dessa família, e o fato de que criem as crianças é tão organicamente correto como é em sua sociedade que os pais façam isto. A diferença é que, embora eles sempre sabem quem são seus pais, o termo mais próximo em sua linguagem seria doadores de vida. A estes meninos não lhes pede que aprendam o básico da vida de seres que ainda estão aprendendo o básico da vida. Nas sociedades dos seres muito evoluídos, as pessoas maiores organizam e fiscalizam o processo de aprendizagem, assim como a casa, a alimentação e o cuidado dos meninos. As crianças são educadas em um ambiente de sabedoria e amor, de grande paciência e de compreensão profunda. Os jovens que lhes deram a vida geralmente estão fora, em alguma parte, enfrentando os desafios e experimentando as alegrias de suas próprias vidas jovens. Podem passar todo o tempo que desejem com seus filhos. Inclusive, podem viver na casa dos mais velhos com os meninos, para estar ali com eles em um ambiente de lar, e para que eles os experimentem como a parte deste. É uma experiência muito unificada e integrada. Entretanto, são as pessoas velhas quem se responsabilizam e se encarregam da educação. É uma honra, porque nas pessoas velhas recai a responsabilidade do futuro de toda a espécie. Nas sociedades dos seres muito evoluídos se reconhece que isto é mais do que deveria pedir-se aos jovens. Já falei sobre isto anteriormente, quando falamos sobre como educam vocês aos filhos em seu planeta. E como deveriam mudar isso? Sim. Obrigado por me dar uma explicação mais ampla sobre isto, e sobre como poderia funcionar. Voltando para o anterior, um ser muito evoluído, não sente culpa nem vergonha, sem importar o que fizer? Não, porque a culpa e a vergonha são algo que se impõe a um ser através de outra pessoa. Não há dúvida de que pode fazer uma introspecção, mas inicialmente vem imposta por outra pessoa. Sempre. Nenhum ser divino, e todos os seres são divinos, se reconhece como estando fazendo algo que cause vergonha ou culpa, até que alguém de fora o rotule dessa maneira em sua cultura, envergonha-se um bebê de seus hábitos de banho. É óbvio que não. Não, até que vocês lhe dizem que deve sentir-se culpado. O grau de evolução de uma cultura se demonstra pelo grau em que etiqueta a um ser ou a uma ação como vergonhoso ou culpado. Nenhuma ação deve chamar-se vergonhosa. Uma pessoa alguma vez é culpada, sem importar o que fizer? Como já te disse, não existe o bem e o mal. Há algumas pessoas que ainda não compreendem isto. Para compreender o que digo aqui, este diálogo deve ler-se em sua totalidade. Ao se tomar alguma afirmação fora do contexto, poderia ficar incompreensível. Os livros 1 e 2 contêm explicações detalhadas da sabedoria que menciono aqui. Pede-me que descreva as culturas muito evoluídas do universo. Elas já compreendem esta sabedoria. Muito bem, de que outra forma são diferentes estas culturas da nossa? De muitas outras maneiras. Não competem. Compreendem que quando as pessoas perdem, todos perdem. Portanto, não criam esportes nem jogos que ensinam às crianças. E se perpetua nos adultos, o pensamento extraordinário de que alguém ganha, enquanto outro perde é entretenimento. Como eu disse também, compartilham tudo. Quando outro necessita algo, nunca sonhariam em conservar ou acumular algo que tem, simplesmente porque escasseia. Pelo contrário, esse seria o motivo pelo que o compartilhariam em sua sociedade, eleva-se o preço do que escasseia, se é que chegam a compartilhá-lo. Desta maneira, asseguram que, se forem compartilhar algo que possuem, ao menos se enriquecerão fazendo-o. Os seres muito evoluídos se enriquecem também compartilhando as coisas que escasseiam. A única diferença entre os seres muito evoluídos e os seres humanos é como definem os seres muito evoluídos enriquecer. Um ser muito evoluído se sente enriquecido ao compartilhar tudo livremente, sem necessidade de ter um ganho. Na verdade, esta sensação é o ganho. Há vários princípios guia de sua cultura, que produzem seus comportamentos. Como eu disse anteriormente, um dos mais básicos é a sobrevivência do mais apartamento. Este poderia chamar-se seu segundo princípio guia. Abrange tudo o que sua sociedade criou, sua economia, sua política, suas religiões, sua educação e suas estruturas sociais. Entretanto, para um ser muito evoluído, o princípio em si é um conjunto de contradições. É autocontraditório. Porque o primeiro princípio guia de um ser muito evoluído é todos somos um. Um não está apto, até que o tudo esteja apto. Portanto, a sobrevivência do mais apto é impossível. O único que é possível e, portanto, uma contradição. Porque o mais apto não é apto até que o é. Segue-me nisto? Sim. Chamaríamos de comunismo em seu planeta, rechaçaram de antemão qualquer sistema que não permita o avanço de um ser à custa de outro. Se um sistema de governo ou econômico requer um intento de distribuição equitativa, para todos, dos benefícios criados por todos, com os recursos que pertencem a todos, dizem que esse sistema de governo viola a ordem natural. Não obstante, nas culturas muito evoluídas, a ordem natural é compartilhar equitativamente. Inclusive se uma pessoa ou grupo não fez nada para merecê-lo. Inclusive se não tiver havido contribuição para o bem comum. Inclusive se forem maus, o bem comum é a vida. Se estiver vivo, está contribuindo ao bem comum. É muito difícil que um espírito esteja em forma física. Aceitar tomar esta forma é, em certo sentido, um grande sacrifício, embora um sacrifício necessário, e inclusive desfrutável, se o todo deseja conhecer-se experimentalmente, e recriar-se de novo na seguinte versão grandiosa da visão maior que tenha tido a respeito de quem é. É importante compreender por que viemos aqui. Nós? As almas que formam o todo. Não compreendo como já expliquei, só há uma alma, um ser, uma essência. Alguns de vocês chamam a isto Deus. Esta essência única se individualiza como tudo no universo, em outras palavras, tudo o que é. Isto inclui a todos os seres sensíveis, ou o que vocês escolheram chamar almas. Então, Deus é cada alma que há. Cada alma que há agora, que foi, e que será. Então, Deus é uma coletividade. Essa é a palavra que escolhi, porque se aproxima mais em sua linguagem para descrever como são as coisas. Nenhum ser imponente, a não ser uma coletividade. Não tem que ser uma coisa ou outra. Pense fora do contexto. Deus é ambos, um só ser imponente que é uma coletividade de partes individuais. Bem. Muito bem, porque o todo veio à Terra para expressar-se fisicamente, para conhecer-se em sua própria experiência, para ser Deus. Como já o expliquei com detalhe no livro 1, criou-nos para que fôssemos você. Assim o fizemos na verdade. Exatamente, por isso foram criados, e os seres humanos foram criados de um todo. Sua própria Bíblia dizia, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, antes que se trocasse a tradução. A vida é o processo através do qual Deus se cria a si mesmo, e logo experimenta a criação. Este processo de criação é contínuo e eterno. Está acontecendo todo o tempo. A relatividade e a condição física são as ferramentas com as que Deus trabalha. Pura energia, o que vocês chamam espírito, é o que Deus é. Esta essência é realmente o Espírito Santo. Mediante um processo através do qual a energia se converte em matéria, o espírito se encarna em forma física. Isto se obtém quando a energia diminui literalmente, trocando sua oscilação, ou o que vocês chamariam vibração. Isso que é tudo faz isto em partes. Isto é, parte de tudo fazem isto. Estas individualizações do espírito são o que escolheram chamar almas. Na verdade, só há uma alma que toma novas formas e se reforma a si mesmo. Isto poderia chamá-la reformação. Todos vocês são deuses em formação. Informação de Deus. Essa é sua contribuição, e é suficiente para si mesmo. Para expressá-lo simplesmente, ao tomar a forma física, vocês já fizeram o bastante. Nem desejo nem necessito nada mais. Contribuíram ao bem comum. Fizeram possível que isso que é comum, o único elemento comum, experimente isso que é bom. Inclusive, escreveram que Deus acreditou o céu, a terra, quão animais caminham sobre a terra, os pássaros do ar, os peixes do mar. E foi muito bom, o bem não podia existir experimentalmente sem seu oposto. Portanto, também criaram o mal, que é o movimento para trás ou a direção oposta do bem. É o oposto à vida, e, por isso, criaram o que chamam morte. Não obstante, a morte não existe na realidade final, mas sim simplesmente é uma maquinação, uma invenção, uma experiência imaginada, através da qual a vida é mais valiosa para vocês. Assim, o mal, evil, é a vida, live, soletrada para trás. São muito preparados com o idioma. Encerraram suas sabedorias secretas que nem sequer sabem que estão ali. Quando compreenderem esta cosmologia total, entenderão a grande verdade. Então, nunca poderiam exigir a outro ser que desse algo em troca para que compartilhassem os recursos, e as necessidades da vida física. Apesar de que isso é belo, ainda há pessoas que o chamariam comunismo. Se desejam fazê-lo, que assim seja, até que sua comunidade de seres saiba a respeito de estar em comunidade, nunca experimentarão a sagrada comunhão, e não poderão saber quem sou. As culturas muito evoluídas do universo compreendem plenamente tudo o que aqui expliquei. Nessas culturas, não seria possível deixar de compartilhar. Tampouco seria possível pensar em cobrar preços cada vez mais exorbitantes, quanto mais escasseasse um produto. Só as sociedades extremamente primitivas fariam isto. Só os seres muito primitivos veriam escassez do que se necessita usualmente, como uma oportunidade para obter maiores lucros. A oferta e a procura não dirigem o sistema dos seres muito evoluídos. Isto é parte de um sistema que os humanos asseguram que contribui à sua qualidade de vida e ao bem comum. Entretanto, do ponto de vista de um ser muito evoluído, seu sistema viola o bem comum, porque não permite que o bom se experimente em comum. Outro aspecto notável e fascinante das culturas muito evoluídas é que dentro delas não há palavra nem som nem nenhuma forma para comunicar o conceito de tuas e minhas. As posses pessoais não existem em sua linguagem. E, se falassem línguas terrestres, só se poderiam utilizar os artigos para descrever as coisas. Ao empregar essa regra convencional, meu carro se diria o carro com o que agora estou. Meu casal ou meus filhos se diria o casal ou os filhos com os que agora estou, o termo com os que agora ou na presença de ou mais próximo a seus idiomas para descrever o que vocês chamariam propriedade ou posse. Isso no que estão em presença de se converte no presente. Estes são os verdadeiros presentes da vida. Assim, na linguagem das culturas muito evoluídas, não poderiam falar em termos de minha vida, mas sim só poderiam dizer a vida em presença da qual estou. Isto é algo semelhante a quando vocês falam de estar na presença de Deus. Quando estão na presença de Deus, que estão sempre que estão na presença mútua, nunca pensariam em ocultar de Deus isso que é de Deus, isto significa qualquer parte disso que é. Compartilhariam natural, equitativamente isso que é de Deus com qualquer parte disso que é de Deus. Esta é a compreensão espiritual que escora todas as estruturas sociais, políticas, econômicas e religiosas de todas as culturas muito evoluídas. Esta é a cosmologia de toda a vida, e simplesmente ou não observar esta cosmologia, compreendê-la, e viver dentro dela, cria toda a discórdia de sua experiência na Terra.